casa louca. Bem, chegando e vem surgindo para demonstrar como é nosso destino. Tudo se encaixa em um quadro só, aonde a sua imagem tem o seu valor. Ontem ficava só apenas na ideia, hoje já demonstramos que faz parte delas. Com rimas, batidas, dos manos pra vocês. Atitude é atitude e o nosso proceder. Caímos na ginga para combater uma par de zóio louco querendo nos fuder. Mas aqui a ideia é outra, é como no baralho, da carta marcada do Coringa e não falsar. E assim sigo a rimar pra ficar sempre por cima, nunca do lado de baixo, pois eu não sou um fracasso. Mas aqui de lado a lado, aguardando o resultado, na memória de lutador, que a força de vontade é vencer. Se liga meu irmão, que essa ideia é pra você. Piralize, pira, piralize, piralize. Pira, piralize, piralize. Pira, piralize, piralize. Vou chegando e vou rimando, mas porém não pagando de comédia pra ninguém. Se liga aí, os loucos estão aqui, vão cantar também. O sistema é fajuto e faz sua própria lei. Vários loucos de refém, pode crer, vem que vem. Contra isso eu vou lutar, no momento não parar. Tem que acreditar em suas metas alcançar, sem ficar parasitando nessas ideias muito loucas. Tipo barata tonta que não sabe aonde vai, que não sabe aonde vem. Cadê a pioiade? Você não evolui. A máscara caiu, fingiu que não ouviu. Noiado, enrolado, se envolveu com os mano errado. Fumava um baseado, passou pelo mescla de vez em quando. Um rat anda a noite inteira pra ir lá na biqueira comprar pedra pra fumar e sua vida acabar. Agora eu passo a bola e o meu proceder. Se liga meu irmão, que essa ideia é pra você. Piralize, pira, pira, laize, pira, laize. Pira, pira, laize, pira, laize. Pira, pira, laize, pira, laize. Pira, pira, laize. Cheguei, pode crer, aperte o play. De um quarto 3x4, mando ideia pra vocês. De vários gansos loucos que não tem nem atitude, mas eu tô sempre esperto porque louco não se ilude. Se quiser fala mal, pode até falar, só não pode dizer que eu desando na droga, senão a casa vai cair e o bicho vai pegar. Casa louca, piralize, e esse é nosso lugar, onde só tem louco, bico sujo. Olha, tô filha da puta do caralho, cuida bem desse seu lado. Cada um tem o seu corre pra levar a vida inteira. Pense duas vezes antes de falar besteira. Polícia sai do pé, que nós já demos pé, que nós estamos no rolê. Certo, cê me entende, tipo louco consciente. De chavar que eu tô na sede, se quiser eu tô presente. Ali na piralize. Pira, piralize, piralize. Pira, piralize, piralize. Pira, piralize, piralize. Pira, piralize.